alguém vai ter que ir embora. Um de nós dois não vai poder ficar. Dizer adeus chegou a hora. Amor só da boca pra fora. É impossível segurar. Vivemos juntos separados. O seu olhar já não provoca o meu. Apenas bons amigos nós ficamos. E aqueles nossos sonhos que sonhamos, com o tempo desapareceu. Se não vai, eu vou buscar a qualquer preço a felicidade. Se tudo acabou, pra que ficar fugindo da realidade? Se nada restou daquele sentimento que a gente viveu e tudo se perdeu. Se não vai, eu vou. Vivemos juntos separados. O seu olhar já não provoca o meu. Apenas bons amigos nós ficamos. E aqueles nossos sonhos que sonhamos, com o tempo desapareceu. Se não vai, eu vou buscar.